Encontro Central. Thank you.

Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Feels like a half-open door.

Para você que ficou comigo aí, um forte abraço e um grande beijo. Fique com Deus e até mais. Até o nosso próximo Encontro Central.